mais branco que a neve, mais claro que o sol, mais firme que as rochas, mais profundo que o mar. Teu amor por mim não falha. Teu amor por mim não muda. Teu amor por mim é único. Teu amor por mim é tudo. Mais branco que a neve, mais claro que o mais firme que as rochas, mais profundo que o um...